eu tenho algo a dizer. Tenho algo a dizer. Tenho algo a dizer. Tenho algo a dizer. Tenho algo a dizer. Algo a dizer. Escuta, o papo é sério pra quem quiser ouvir. Temos que somar pra mudar este país. O povo, o governo explora, controla e tem mais. Nos tratam como animais, mas aí eu vim pra conferir pelas periferias de Minas Gerais. Se se revolta com a miséria que assola o povo brasileiro, mano, nessa luta nós somos companheiros. O homem vive sua própria história, mas não escreve sua própria história. O fantasma de antigas gerações até hoje nos assola. E o pivete no barraco de favela com fome ainda chora. É um esquema criado para nos fuder, aonde esteja a burguesia por cima, os pobres na miséria, inclusive você. Mano, junto vamos nos ajudar. Um estudo passo a autoinformação é o primeiro passo, a revolução. O país está em crise, realmente é muito triste. Falta assistência, educação. E assim é caótica a violência na favela. Empurrado à marginalidade e um moleque fuma pedra. Enquanto o FHC do tio Sam abre as pernas, que merda! É preciso a base estruturar, o povo organizar, pois é mais forte o poder da união. Vamos dar um passo à frente, a revolução. Revolução! Revolução! Um passo à frente, um passo à frente. Um passo à frente, a revolução. Um passo à frente, um passo à frente. Um passo à frente, a revolução. Mano! Vamos à revolução. O pesadelo chegou. Enfrentando o problema, organizando o povo, transformando a sociedade, oferecendo um mundo novo. Precisamos de você, um mano informado, um braço, um guerreiro, um aliado, disposto a ser também um revolucionário, que como nós acredita na transformação e luta por revolução. Negros de periferia, periculosos informados na verdade, querendo ver como a transformação da sociedade. Se me pede ajuda, posso te ajudar. Te dou um livro para se auto-informar, pois eles temem a nossa auto-informação e nos negam a educação, pois sabem que toda a revolução começa com um livro e termina com um fuzil na mão. Gente humilde e decente, as periferias de Minas tem libertas, quais será também? Gente humilde que enfrenta as duras provas do dia a dia. Liberdade, ainda que tardia. Ainda que tardia. Um passo à frente, um passo à frente. Um passo à frente, a revolução. Um passo à frente, um passo à frente. Um passo à frente, a revolução. Mano! Vamos à revolução. Revolução!